www.rodeiocds.com. O violão ataca mais uma vez, agora de seresteiro. Agora se alguém me perguntar, eu finjo que você morreu. Não lembro o dia, só sei que aconteceu. Ela morreu pra mim, morreu pra mim. Tô na vida de solteiro, tô facinho, facinho. Composição do Viana cantou. Se alguém me perguntar sobre você, eu não vou saber responder. Falar o que não tenho nada pra falar. Eu só vou dizer que te amei demais. E tudo acaba, nada é pra sempre, inclusive nossos sentimentos. Eu só vou dizer que te amei. E tudo acaba, nada é pra sempre, inclusive nossos sentimentos. E agora? Agora se alguém me perguntar, eu finjo que você morreu. Não lembro o dia, só sei que aconteceu. Ela morreu pra mim, morreu pra mim. Eu tô na vida de solteiro, tô facinho, facinho. Ela morreu pra mim, morreu pra mim. Eu tô na vida de solteiro, tô facinho, facinho. Ela morreu pra mim, morreu. Cachaça Caranguejo, o melhor cachaça do Brasil. O Manguezal é com estilo. E por o Renatinho, tá proibido. Meucds.com. Se alguém me perguntar sobre você, eu não vou saber responder. Falar o que não tenho nada pra falar. Eu só vou dizer que te amei demais. E tudo acaba, nada é pra sempre, inclusive nossos sentimentos. Eu só vou dizer que te amei demais. E tudo acaba, nada é pra sempre, inclusive nossos sentimentos. E agora, Raquel? Agora se alguém me perguntar, eu finjo que você morreu. Não lembro o dia, só sei que aconteceu. Ela morreu pra mim, morreu pra mim. Eu tô na vida de solteiro, eu tô facinho, facinho. Vamos passar.